Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Um morto, 100 mil pessoas sem luz e 6 milhões de euros de prejuízos. Com muita coisa ainda por contabilizar, os ventos chegaram aos 130 km por hora, a chuva caiu de forma abundante e o mar e os rios inundaram as zonas mais próximas da água. 150 pessoas ficaram desalojadas, mais de 6 mil árvores caíram. Este é o resultado ainda provisório de 2 dias de temporal durante este fim de semana. As zonas norte e centro do país foram as mais afetadas. As taxas moderadoras subiram a partir desta segunda-feira. A subida ronda os 2,8%, o valor da inflação de 2012. Uma urgência polivalente custa agora 20 euros e 60 cêntimos. Na maioria dos casos, a subida é de alguns cêntimos, mas o aumento das taxas moderadoras no ano passado e novamente este ano geram cada vez mais dívidas ao Serviço Nacional de Saúde. Os trabalhadores do metro de Lisboa estão em greve amanhã, terça-feira, entre as 6 e as 10 horas da manhã. Os funcionários protestam contra o silêncio do Conselho de Administração da empresa que gere o metro de Lisboa e que ainda não deu resposta aos problemas dos trabalhadores no que diz respeito ao desmantelamento da empresa, ao não cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho e à perda dos postos de trabalho caso a empresa acabe e se faça mesmo a fusão entre a Carris e o metro de Lisboa. O Governo e os sindicatos dos trabalhadores do Estado reuniram-se esta segunda-feira para discutir as medidas de corte no número de funcionários públicos. Ana Avoila, da Frente Comum, saiu preocupada da reunião porque acredita que o Governo vai mesmo avançar com o despedimento de cerca de 80 mil pessoas contratadas a termo e alguns trabalhadores efetivos. Da reunião saiu também a ideia do Governo de criar um subsídio de desemprego para os trabalhadores da função pública. A ideia não agrada a Ana Avoila, que explica que o despedimento de um funcionário público não está previsto na Constituição e que, por isso, receia que o Governo encontre formas forçadas de despedir os funcionários do Estado. O Estado vai reduzir para metade o dinheiro para financiar a ADSE. A verba deveria ter sido cortada já este ano, mas a Troika optou por dar ao Governo um ano de transição. O Ministério da Saúde quer duplicar o número de doentes que faz hemodiálise em casa. A medida reduziria os custos com o transporte dos doentes, que chegam quase a 60 milhões de euros. 10 mil pessoas serão ensinadas por médicos e enfermeiros a fazer uso dos dispositivos de hemodiálise em casa. Até agora, só 7% da população que precisa de fazer hemodiálise o faz em casa. A ministra da Agricultura, Assunção Cristas, disse que existem verbas disponíveis para ajudar os agricultores, particularmente do norte e do centro do país, que foram os mais afetados pelo temporal deste fim de semana. Assunção Cristas disse que há a possibilidade de acionar o programa PRODER depois de se contabilizarem todos os estragos. Os aeroportos das cidades de Paris, Amsterdão, Frankfurt e Londres estão praticamente parados. Grandes nevões obrigam a cancelar a partida e a chegada de muitos voos, bem como o fecho de muitas escolas, como acontece no Reino Unido. Na Rússia, as temperaturas rondam os 20 graus negativos, mas existem localidades onde estão 50 graus abaixo de zero. Barack Obama tomou hoje posse publicamente para um novo mandato como presidente dos Estados Unidos da América. Desde 1937, que o dia 20 de janeiro é o dia reservado ao juramento para a tomada de posse do presidente dos Estados Unidos. Ontem foi o dia da cerimónia privada e esta segunda-feira é a vez da cerimónia pública, no exterior do Capitólio. O primeiro-ministro da Argélia divulgou um balanço oficial de mortos no resultado da invasão de quarta-feira passada ao complexo de gás de In Amenas. 66 pessoas morreram, 29 terroristas e 37 estrangeiros que tinham sido sequestrados pelo grupo de islamitas alegadamente ligados à Al-Qaeda. O balanço é provisório porque ainda existem 5 pessoas desaparecidas. A nacionalidade das vítimas continua por esclarecer, mas tudo indica que entre os mortos estejam cidadãos norte-americanos, japoneses, franceses, romenos, britânicos e filipinos. O ataque das tropas argelinas ao complexo de In Amenas durou 4 dias. 41 pessoas ficaram feridas, 5 delas com gravidade, em resultado de uma colisão entre 2 comboios na Áustria. As 2 composições embateram de frente, em resultado de um possível mal-entendido no momento de uma delas trocar de linha. O acidente aconteceu às 8h45 da manhã, hora de Viena, e ambos os comboios seguiam cheios de passageiros. No Egito, 14 pessoas morreram e 13 pessoas ficaram feridas num acidente entre um autocarro e um caminhão que transportava operários. O acidente aconteceu na estrada que liga as localidades de Aziut e Sohag, no sul do país. O Antena Web Informação fica por aqui. Amanhã estou de volta. Boa noite.